coordenar com esse pessoal que está ingressando agora na Juliette para o portão 612, o Airbus da companhia, após o mesmo, está livre iniciando 05, chame táxi. Beleza, obrigado, após o Airbus da companhia ingressando no 06, coordenando o control, está livre iniciando o feedback. Só pode fazer a gentileza de pedir o pessoal da Airbus para ela, para mandar um pedido para o Airbus para tirar, remover o fim, beleza? Será solicitado agora, neste exato momento. Obrigado. Coro 604, boa. Coro 604, controle Salvador, sem identificação, desça para o nível 050, na chegada na área, altímetro no 020. 050 na área, com o MIG, Coro 604. Fiz um decimal 9. 01, agora em 3 alguns instantes. Olá, boa noite. Estou na 398, via Alfa, reportando da Juliette com a ingresso. Preparar antes da Juliette. Web 5827, autorizada a decolagem, 120 graus, 129. Tipo decolagem, 10, Web 5827. Oi, Salvador, boa noite. Pronto, no ponto de espera. 3603, ciente, mantém o ponto de espera. Vai decolar 3 minutos após o Web, devido ao perfil de saída. Linha 03 autorizada, linha em manter. Linha 03, o Web 5827, decola 225, controle 1208. 208, muito grato, boa noite. Controle de Salvador, muito boa noite, Web 5827, decolada, se escuta. Web 827, controle, contato. Aciona 5024, controle 120, decima 8. 370, da cola da Zé, Lucas e Paz, 5024, 208, e a rota do plano. Não está com problema aqui, ele está restrito aqui ao 310, poderia pedir autorização 310 aí, tá? Viu? 310, extra 310? Afirmativa, é nível final para 310, aqui problema de pressurização e vai ficar restrito esse nível. Então agora apenas a confirmação do nível, restando a autorização está correta, eu só confirmando ele ouvir para o Zulu 10, o Santa 362, aguarde alguns instantes para a confirmação do nível, ok? Chame então o pushback. Vai chamar pronto, confirmando a Zulu 10, na 362. Agora a finalização do pushback com a esquerda do R2 da Avianca. Após o mesmo ingressar no pátio 3, na saída do pátio 3, o bolo 398, só segue via Juliette, portão 09. 3603, autorizado a colagem, 50 graus, 10 nós. Autorizar a 3603. 60 Brasília. Subiu para o ILS autorizando. Teste na Pro de Duna 4000 para o ILS, teste 4000. Alfa Romeo, Bravo Oscar, Romeo Arco, apoio direto Elefa. Aciona 5571, controle 120 da Lima 8. Chegou número 3, no posição 2, chame pronto, estiver. Rubia 04, desça para 2000 com 1020, direto Duna, câmbio. 2020, direto Duna, Rubia 04. Mando Guarulhos para o táxi. Segunda direita, via parte principal, pois Indeão, com a consideração 808,6, altímetro no 020, 1020. Chamou Rui, boa noite, última 6201. Indeão, ponto de espera, 1826, Jané 62, 0, traço Mônica. Controle Salvador, boa noite, 3603, 1700, saída da EL. 3603 é o controle, contato radar. Mantenha 6-1, não mantém para espera. Mantém 6-1. Com a condição técnica que nos restringe no máximo a 3-1-0, tá? Ok, então autorizado 290, só tem 6-2, em posição 8, chame para o pushback. 290 autorizado, chama na push. Pode voar da EL, 3603? Livre. Obrigado. Garou na Lima, tem. Autorizado, ele vai manter na 10, na minha 2. Zero um, autorizado decolagem, 50 graus, 12 nós. Autorizado decolagem, 120, Chané 6201. 5216 para o pushback aqui na MEC. Chamou para o push. Firmo. Alívio na remota, chame táxi, 5216. Camará. 748, desça para 2000, livre ali. Para 2000, livre ali, 6748. Cor 604, ouviu o controle? Negativo, professor, pode confirmar? 2000 pés, autorizado aproximação ILS. 2000, livre. 08, pô. Controle Salvador, Cordial, boa noite, Xané 6201, no decolado, passando 2600 pés. Oceano 201 no controle, contato radar. A gente solicita, se possível, voar direto ali do Xané 6201. Livre. Autorizado ali do Xané 6201. 310, Recife, copia o 350. Copia. Xané 310, Recife, nível 350, está autorizado via Peruíbe 58, decolada 10, curva esquerda na subida Puca, transição Caju, aciona 5022, controle 120, decimal 8. Então estamos autorizados para Recife 350, pela Peruíbe 58, decolada 10, curva esquerda, na esquerda Puca, Caju, 5022, 208, Xané 6310. Carta Xanamé 310, botão 62 e chame pronto, pushback. Entra. Já 3603, este é o controle Salvador, chame Recife 251. 251, Recife 3603. Bate principal Indy Alpha, consideração 886, altímetro 1020. Tamo ruim, boa noite. Bate principal Indy, foto de espera, chama a torre, 3526, obrigado. Tem aproximação, reduz a check o trem, chame a torre, 1186. 86, boa. 71 no Campinas, 3620, está autorizado, via Penzulo 10 até Bridge. Bravo no meu Índia Delta Eco Bridge, pode prossegue na Penzulo 16 até Belo Horizonte, Bravo até o Zulu, foi direto 13 e aponte com fome rota. Roda 10, curva direita na subida da El, após Leda, foi direto Bridge. Aciona 5031, controle 120, decimal 8. Salvador, agora 604, uma milha do externo, baixei o travão. Não com a equipe do Sol, está passando dentro de mais 15 segundos a retaguarda na TR da Trip, depois está livre, iniciar 01, chame táxi 240, fechou não. Galeão 3620 está autorizado, via Pendulo 10 até ex-MAP. Após ex-MAP, prossegue conforme roda do plano. Recolada 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge. Bravo, Romeu India Delta Eco Bridge. Aciona transponder 5030, controle 120, decimal 8. 3 na, depois tu come volta, ok? Beto, Golo 89, chame pronto, puxa o back. Número 3, número 2, setor. Boa noite, 358. 258, Porto Saliza, 300, copia. 358, Porto Saliza, nível 370, está autorizado via Perigulu 19, recolada 10, curva esquerda na subida Momo, transição Froti, na chela transponder 5025, controle 120, decima 8. Decolada 10 que ocorre na esquerda, pega a frutinha saída, transponder 5026 e o controle 1208. 5025, transponder, está 358. Corrigindo 5025, obrigado. Não, 3, chame pronto, está 3258. Pronto, está 3258, puxa a nada. Esse era o número 3 no setor, está 358, previsando mais 5 minutos. Assusta 3858. Está 3662, pushback acionamento no 08. São 08, aguarde, está 362, previsando mais 3 a 5 minutos. Até agora. Voo no 604, Solos 40, libere a direita, chame Solo em 1219. Direito, Solo 219, boa. Boa. Avançou o voo no 108. Prossiga. Modificação aqui, você pode errar, né? Certo aí, no 140, plano, vou no 398. Olhando o verde, mas só o vídeo. São 240. Temos o plano sistema, vou no 398. Assim que tiver, o parece que está mudando aqui, que sempre aguarde a autoridade. E vou no 889. Para o Galeão, né? Isso quer mudar então para o 240? Foi feita a CHG de rota, boa noite, eu nova. Até perdido, eu tô aqui com a revista de 1.677 até a vitória, após 5.10. Vou tratar. Eu vou chegar com o centro, aguarde, boa noite, eu nova. Tá ok, obrigado. Salve Salvador, azul 407 para o táxi, alterna Ribeirão Preto, autonomia 4 horas, 4.3 minutos, POB 97. Alfa, ponte para 2.886, altímetro no 021, tomou o voo, boa noite, azul 40, sétimo nome. Táxi, pista, alfa, ponte 027, correndo a noite, 2.660, azul 407, ponte para o táxi. Salve, confirmando para o 9604, é Alfa, GDX. 604, boa noite, via Alfa, guardando antes da Juliette para ingresso. Alfa, Juliette, usa para ingresso agora, 604. Oi. 748, reporte checado, 1-0, vento 120 graus, 1-0 nós, Web 6748. Gente, baixou e travou o Web 6748. Táxi. Vai chamar táxi, eu tá 3662. 4071 no centro, mantém o ponto de espera. Observe a aeronave na final, após a passagem ali, mantém 4071. Ok, ponto de espera, 4071 com a aeronave, após ali, mantém a azul 4071. Correto. 9748, livre pouso, 140 graus, goma 12 nós, pista molhada. 7, livre pouso, pista molhada, web 6748. 89 na escuta. E foi checado no centro Recife, me informou que tem o 360 e apoiou o 10, da aerovia via superior. Tu realmente fez a CHG e não recebeu nada lá. 4, agora, está sendo liberado agora o seu portão, aguarde alguns instantes para ingresso no 604, portão 02 de previsto. Web 6748, Solos 45, libera a direita, chame Solo 1219. 219, Web 6748. Solo Salvador, Web 6748. 4071 no livre decolagem, dando zero, vento 170 graus com 8 nós. Livre decolagem, continuo zero, azul 4071. Estado ideal de descida faz número 7. Desça para 4000 com 1021. Desce para 4000 faz número 7. ...04, ingresso Juliette, portão 02, observando a liberação do Boeing da companhia. Juliette, estará 2000 da companhia. Para o táxi com 71 a bordo, 3 horas, Fortaleza. 2, táxi autorizado via pátio, após Índia e Alfa, considera sua 8286, altímetro no 021, tomou voo, boa noite. Boa noite, base Índia e Alfa, considera uma chamatória para 3000. Para ingresso, o M-674. Guarde para ingresso, 8748, mantenha a posição. Mantenha a posição, 8748. Pode alinhar e decolar da pista 1-0, vento 1-3-0 graus com uma dúzia nós, gol no meio, 1-3. Patrões, você não sabe usar o fone 2 da TAM, taxina próximo ao através do portão 07. Bom tempo. Após a passagem do Airbus, o M748, o ingresso via Juliette, prossegue o portão 05. Para a passagem do Airbus, prossegue para o 0547. Salvador, Oceano 6313, boa noite. Oceano 313, este é o controle, Salvador. Ajuste agora 1021, direto para 5000 na chegada bom. Direto para 5000, na chegada bom, Oceano 6313. Cento e cinquenta com 10 nós 3, 358, tá livre com o pushback, champanhe. Salim, mantém cabeceira no 03662. Meio na 3, decolou 5-1, chame controle em 1-2-0-8.